cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova, neste pleno mês de dezembro, mês de frio, naturalmente, mês de Natal também. E por que não para o Natal? Por que não a oferta do novo EP do Smartini? Pois bem, são eles que hoje justificam estarmos aqui na Boa Nova, com esta semana de destaque, com aquele que é o seu segundo trabalho, Liquid Peace, e que efetivamente já está aí disponível para venda desde o passado mês de novembro. Aliás, já foi também apresentado ao vivo. Ora, mas como vos habituámos aqui no Cá se fazem, cá se tocam, temos sempre alguém ligado à banda. E hoje, curiosamente, é a primeira vez que falamos aqui, em termos de entrevista, com o Smartini. Portanto, hoje temos o Nuno Lourenço para falar sobre aquilo que tem sido o projeto desta banda da Cauda das Taipas. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova. Bem, obrigado. Ora bem, eu dizia que era a primeira vez fazendo que aqui falávamos, sabendo que Smartini já andam há algum tempo. Aliás, há aqui um período muito largo entre aquilo que foi o seu primeiro trabalho, 2007, para agora este, nem mais nem menos, Liquid Peace. Ora, o que é que fez com que houvesse um interregno tão grande para um segundo registro da banda? Portanto, existem evidentemente características que são inerentes à nossa formação enquanto banda e se calhar talvez sejamos perfeccionistas demais, exigentes com o nosso processo de produção e o que faz com que tudo se torne muito, muito demorado. Não é? E por momentos nós achámos mesmo que a nossa banda estivesse assim um bocado fora, ou seja, que não se enquadrasse com a onda que existia na altura, não é? Estamos a falar de 2007, e então acabámos por nos voltar um bocado para nós próprios, para dentro, ou seja, os ensaios foram feitos evidentemente ao longo destes anos todos, estivemos sempre a trabalhar em conjunto, se calhar não tão regularmente quanto queríamos, mas o que é certo é que acabámos por termos ensaios com alguma regularidade. Entretanto, nesta altura chegámos à conclusão que se calhar seria a altura indicada para lançarmos este trabalho, ou seja, sentimos também que a maré estaria um pouco a nosso favor, porque toda a conjuntura que se verifica ao nível musical, então achávamos que seria a altura indicada para apresentar este trabalho, e foi o que fizemos, passámos para a gravação e pronto, e foi assim. tenho aqui várias perguntas aqui na manga, todas elas se sobrepõem quase umas às outras, mas antes de mais dizer, estamos a falar de Caldas das Taipas, junto aí a Guimarães, não é? Sim, Guimarães e Braga, estamos aqui mesmo entre Guimarães e Braga. Pois bem, ora, sim. Num sítio onde precisamente há um conjunto grande de alunos, muito por via da Universidade do Minho. Sim. E pergunto, nesse alfobre, enfim, onde vocês também vão tendo concertos, sim, não foram intuindo que havia um lugar guardado para o Sammartini, que havia quem estivesse à espera dos vossos trabalhos? Sim, isso não temos dúvidas nenhumas. Aliás, a nossa aparição agora há cerca de um ano surgiu se calhar um pouco motivado por um grupo de pessoas que nos conheciam já, do Sugar Train. E então eles decidiram fazer uns concertos com um tributo a Lou Reed, em que envolviam algumas bandas, e nós fomos no fundo pediram-nos para fazer esse tributo a Lou Reed. Optámos pela Heroin, que nem é Velvet Underground, e no fundo aquilo foi uma espécie de uma armadilha, porque nós estávamos completamente fora, como disse há bocado, ou seja, estávamos muito metidos na nossa sala de ensaio. E o que é certo é que esse concerto, esse tributo a Lou Reed, foi realizado aqui num bar, também próximo de onde vivemos. Esse tributo a Lou Reed acabou por despertar aquilo que nós sempre quisemos fazer, que foi dar concerto. Então, a partir daí, se calhar, isto tudo voltou a aliar-se, a aquecer, e nós acabamos por, então, perceber que realmente nós temos que continuar, ou seja, não é que tivéssemos acabado, mas que era o momento indicado, e foi um bocado a partir daí, portanto... Daí nós estamos evidentemente bem localizados, estamos aqui numa zona da Universidade de Minho, estamos aqui, ou seja, muitas sinergias aqui à nossa volta. Assim. Muito bem. E a outra pergunta que se impõe é assim, porquê um EP? Porquê quatro temas? Porquê um EP? Porque não, para este período de interregno, porque não, sim, algo já mais... Bem, eu ia dizer mais completo, não é que não seja completo, mas sim, que seja um LP, digamos assim. Pronto, a questão evidentemente que é muito pertinente, e um EP porquê? Porque nós tivemos muito tempo para trabalhar, não é? Tivemos muito tempo, foram muitos anos, e aqui nesta altura nós achámos que se calhar o ideal seria mesmo voltar a gravar, e na altura, como tínhamos muito pouco tempo, nós queremos mesmo lançar um trabalho cá para fora o mais rapidamente possível. Não sei bem porquê, mas tínhamos essa necessidade de mostrar aquilo que tínhamos. Nós tínhamos muitos temas, ou temos neste momento muitos temas gravados, estas gravações mais caseiras, evidentemente. Só que neste momento nós quisemos ser o mais rapidamente possível apresentados ao público, e por isso optámos por estes quatro temas. Mas é certo que temos muito mais trabalho que está para trás, e o objetivo agora, se calhar a um curto espaço de tempo, será voltar então para os estúdios, e então aí se calhar em vez de um EP apresentar mesmo um álbum. E eu diria que a escolha destes quatro temas tem algo a ver com aquilo que vocês foram mostrando ao vivo? Ou seja, foram aferindo quais seriam os quatro temas que iam escolher para verter aqui neste Liquid Peace, de algum modo, por via daquilo que, do feedback que foram tendo de quando iam tocando para outras pessoas? Ou seja, estes temas, há aqui três temas que nunca tinham sido apresentados ao vivo. Havia lá apenas uma, que destes que optámos por inserir neste EP, Por isso, eram temas que eram pouco, ou não eram conhecidos pelo público que nos acompanhava. Embora nós acabámos por pegarem estes três temas novos e apresentá-los àquele grupo, àquele núcleo mais fechado de amigos que temos, e pronto, a crítica foi muito, muito positiva, e se calhar foi a partir daí também que nós sentimos que realmente era um momento de gravar, e por isso não quisemos perder tempo, e foi isso que fizemos. Partimos para os estúdios, Sá da Bandeira, no Porto. Exato. E saímos lá com muito satisfeitos, porque conseguimos captar exatamente o som que pretendíamos. Se calhar ao contrário do álbum anterior, o do Sugar Train, que pronto, foi um álbum mais trabalhado em estúdio, o que fez com que, se calhar, não escolhássemos muito, muito, muito o nosso som. e nós tínhamos, muitas das vezes nós tínhamos concertos e as pessoas ao fim do concerto acabavam por nos dizer que nós éramos muito melhores ao vivo do que no CD. Isso, claro, que não nos deixava nada contentes, e neste momento estamos à espera agora das críticas, evidentemente, mas neste momento nós sentimos que este álbum reflete muito, muito, muito aquilo que os chamados de emissão ao vivo. Pois bem, mas vocês fizeram chegar, até por via de Rica Lins, o vosso EP já um conjunto de imprensa. E curiosamente, e a pergunta, a verdade é que todos eles se vêm a referir ao vosso trabalho, ao Sugar Train, não obstante já lá vão quase 9 anos. Surpreendeu que, de facto, as pessoas tivessem noção que eram os Smartini, apesar de terem estado, enfim, não digo parados, mas enfim, sem edições ao longo deste período, o que só prova que, efetivamente, havia um mercado, alguém à espera do vosso trabalho. Sim, sim, nós sempre sentimos que haveria gente à espera do nosso trabalho. Que é um espaço para vocês, não é? Sim, mas nós precisamos mesmo deste espaço. Depois também, se calhar, aqui algo que deveria ser acrescentado, que é... nós estamos todos o pessoal casou, começaram a ter filhos, ou seja, isso, portanto, que não, também acabou por nos afetar bastante, porque foi um período em que os miúdos foram crescendo, ou seja, neste momento está a ficar assim tudo já mais crescidinho, já temos assim ou seja, isso também ajudou a que de repente voltássemos a ter tempo para nós tomarmos, porque até à data isto tem sido, foi uma barreira para que nós conseguíssemos, no fundo, evoluir enquanto banda. Por isso, tivemos estes tempos para se ver um pouco por causa disso. já vamos aqui avançar a nossa conversa e está na altura de apresentar, de facto, quem são os membros do Smartini. E vamos deixar que o Nuno Lourenço o faça. Sim. Então, apresenta então os seus companheiros de banda. A banda é formada por quatro elementos. Temos o Patrício, que está na bateria. Temos o Ricardo no baixo. Depois temos o João Paulo Duarte na guitarra. E depois eu na guitarra e voz. Portanto, somos quatro elementos. Estão apresentados. Ora bem, sim. Sabe que eu não lhe disse, mas não lhe disse bem de propósito, que a estreia aqui na Bonova, como é o vosso caso, passa por um conjunto de três desafios. Sim. Espero que esteja disponível para eles. Uhum. Vamos então a ele. Imagine que saia do vosso reduto, entre Guimarães e Braga, e venha tocar aqui à Serra da Estrela. Vem aqui ao Oliveira do Hospital. E no momento em que chegam cá, tão generosos que somos, Beirões, dizemos, tragam convosco duas bandas nacionais para o vosso concerto. Quem é que vocês iriam convidar? Essas bandas seriam nacionais, exatamente. Exatamente, nacionais. Sim. Eu por termos nascido mais ou menos na mesma altura e porque as pessoas por vezes nos confundem em termos de som, mas em termos de nome, escolheria Linda Martini. Muito bem. Linda Martini, e depois escolheríamos Mal Morta. Acho que seriam duas bandas que gostaríamos de partilhar palcos. Muito bem, então o Adolfo Luxúria Canibal. Adolfo Luxúria Canibal, exatamente. E os Linda Martini, enfim, já ambos estiveram aqui no Cá Se Faz em Cá Se Toca. Uhum. Há tantos pontos bons. Cabeças frescas ao sol estivar e o Camon cheira a inverno, mas na província é moderno sem esperança e ordem. Yeah. ao culto para estudar. Agora, o outro desafio é este. Imagino que vem uma banda da cena internacional. Vêm tocar a Portugal, entram aí para o Norte, e quando chegam a Portugal dizem, nós não prescindimos ter o nosso concerto. Pois bem, de onde é que gostariam que viesse esse convite? Essa questão, evidentemente, quer ser mais complicada, até porque nós, enquanto banda, somos quatro elementos e temos todos, somos muito heterogéneos, ou seja, há uns que se inclinam para um tipo de bandas, outros poderão se inclinar para outro tipo de bandas. Mas se calhar poderíamos optar por uma banda tipo os Pixies, por exemplo. Acho que seria uma banda que gostaríamos de partilhar também um palco. Os Pixies, estás?

com o nosso, né, evidentemente, e por isso acaba por ser sempre bem, mais difícil, mas talvez pegasse num tema, sei lá, agora de repente é complicado, mas qualquer coisa do Zeca Afonso, um tema qualquer do Zeca Afonso, e tentar dar-lhe ali uma conotação assim mais sónica. E poderia ser qualquer um tema, ou seja, não haveria assim grandes opções, qualquer tema serviria para fazer uma versão. Vamos cantar as janeiras, vamos cantar as janeiras, por esses quintais adentro vamos a raparigas solteiras, por esses quintais adentro vamos a raparigas solteiras. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Vamos cantar orvalhadas, vamos cantar orvalhadas, por esses quintais adentro vamos a raparigas casadas, por esses quintais adentro vamos a raparigas casadas. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Vira o vento e muda a sorte, vira o vento e muda a sorte, por aqueles olivais perdido foi-se embora o vento norte, por aqueles olivais perdido foi-se embora o vento norte. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Muita neve cai na serra, muita neve cai na serra, só se lembra dos caminhos velhos quem tem saudades da terra. Só se lembra dos caminhos velhos quem tem saudades da terra. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Quem tem a candeia acesa, quem tem a candeia acesa, rabanadas põe vinho novo, matava a fome à pobreza. Rabanadas põe vinho novo, matava a fome à pobreza. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Já nos cansa esta lonjura, já nos cansa esta lonjura, só se lembra dos caminhos velhos quem anda à noite à aventura. Só se lembra dos caminhos velhos quem anda à noite à aventura. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. Ora, vamos aqui fazer um aviso à navegação. Estamos a falar com o Urso Martini, com o Nuno Lourenço, banda que tem um novo EP, Liquid Peace. Ora, e EP esse que não só está no, em termos físicos, também existe já YouTubeado, como agora as coisas têm que ser, um vídeo para, precisamente para o tema que abre este EP. Ora, a quem se deve esse trabalho e se isso também tem a ver com a noção que vocês têm de que têm que investir em várias plataformas para chegarem às pessoas? Pronto, evidentemente que hoje em dia estas plataformas são fundamentais para a divulgação dos trabalhos de qualquer artista. E primeiro, pronto, eu gostaria, o vídeo, portanto, deve-se a uma empresa daqui de Guimarães que se chamam Os Fredericos, portanto, eles foram os que realizaram o vídeo da Liquid Peace, e entretanto saiu, está a sair agora o segundo vídeo também, mas nós temos, contamos com o apoio de um colega nosso, que é o José Gomes, que, portanto, no fundo é que nos trata de toda essa parte de promoção, de forma que o trabalho consiga atingir o maior número de pessoas possíveis, e sem dúvida que hoje em dia esta ferramenta é imprescindível. I like to do it. Como é que hoje em dia, tendo em conta que o outro EP é de 2007, como é que hoje em dia acham que conseguem chegar às pessoas? Depois, se as pessoas gostam ou não, enfim, como eu costumo dizer, são outros 500. Mas sim, como é que hoje em dia uma banda que está aí sediada no norte, bem norte do país, consegue, sim, chegar às pessoas? Qual é a sua opinião de como é que se dá a conhecer uma banda como vós? Essencialmente através das redes sociais, esse será o primeiro ponto. E digamos que o objetivo é causar logo uma boa impressão, porque é evidente que alguém que ouça o nosso trabalho e se tiver uma boa impressão, evidentemente que terá tendência a estar mais atento aos outros trabalhos e portanto, o primeiro impacto é importantíssimo, quer ao nível do som, quer ao nível da imagem. E por isso é que hoje em dia é tão importante fazer a música como fazê-la acompanhar de um vídeo. E nós tentamos, no fundo, fazer corresponder a música à imagem, ao vídeo. Portanto, o primeiro passo é conseguir chegar às pessoas, evidentemente, e causar uma boa impressão. Depois da boa impressão, importante também será nós andarmos pela estrada, pelas localidades e tentarmos dar o máximo de concertos possíveis e também nesse aspecto, ou seja, quando estivermos a dar um concerto, fazer com que as pessoas não fiquem, no fundo, desiludidas com o nosso trabalho, não é? Porque não adianta muito ter um bom trabalho e a pessoa estar entusiasmada com o trabalho se depois vão ver um concerto ao vivo e, no fundo, isso não reflete o trabalho do CD. Portanto, essa é a nossa preocupação. É primeiro difundir através das redes sociais, tentar captar o máximo de pessoas possíveis. Evidentemente que temos a noção que nunca seremos uma banda de massas, mas também, se calhar, pronto, não seria esse o objetivo, mas gostaríamos de ter um pequeno grupo de pessoas que gostem de nós e que nos acompanhem pelos concertos que devemos ir pelo país. Ora, os Martini são identificados desde logo como uma banda vibaranense. E isso também se deve que o vosso círculo de concertos tem estado muito por essa área. E isto deve-se, de algum modo, também àqueles constrangimentos que há pouco falou, enfim, todos casaram, tiveram filhos, não é? Que se torna mais difícil sair daí, ou de algum modo, são circunstâncias, enfim, que aconteceram, mas que agora de algum modo estão ultrapassadas e estão disponíveis para percorrer, enfim, e até lá abaixo, até Vila Real de Santo António, se necessário. Claro, claro que, ou seja, nós numa primeira fase, quando lançámos o álbum de Sugar Train, nós corremos o país inteiro, ou seja, fomos até ao Algarve. Uhum. Entretanto, tivemos este espaço que tivemos, no fundo, mais fechados, não é? Mas todos nós, neste momento, temos a noção que temos de estar preparados para correr o país inteiro e iremos tocar onde as pessoas nos quiserem ouvir. Ou seja, se de repente tivermos que ir tocar uma zona onde as pessoas nos queiram ouvir, evidentemente nós pegamos nas malas e vamos tocar a qualquer parte do país, como é evidente. E não estamos à espera de salas muito cheias, mas desde que, ou seja, tenhamos ali um grupo de pessoas que nos queiram ouvir tocar, ficamos satisfeitos com isso. O facto de haver outras bandas no Norte também motiva que haja um crescimento da música e dos seus executantes nessa zona. Estou a reportar, por exemplo, os Gobi Bear. Aliás, recordo-me há algum tempo atrás ter entrevistado os Gnomon, que já não sei se existem, portanto, mas que tinham música instrumental extremamente interessante. Eu pergunto, o facto de haver mais bandas, de algum modo, potencia também que elas sejam mais ativas? Sim, porque, ou seja, quando estamos num meio em que existem muitas bandas, e é o caso daqui da zona de Guimarães, que felizmente está a começar a crescer bastante, isso tudo acaba por se criarem aqui sinergias entre as bandas, e não estamos aqui a falar de competição, porque isto, ou seja, não podemos competir, porque estamos a falar de cada um tem o seu produto. E não se trata de competição, mas acaba por ser muito bom. Nós temos aqui ao nosso lado bandas a crescerem, não é? E se calhar muitas delas muito mais novas do que nós, são bandas emergentes que estão a aparecer agora. Isso acaba por fazer com que nos influenciemos todos uns em relação aos outros. E quando estamos num meio em que surgem muitas bandas, acabamos por ser conotados como uma banda similar às que estão a aparecer. Portanto, nesse aspecto acho que estamos bem localizados. Sim. E quanto à edição da música, quais são as dificuldades que encontram hoje em dia os Smartini? As dificuldades, eu acho que as dificuldades neste momento, não me parece que hajam dificuldades, portanto, que será mais sim, agora estou a ver que uma das dificuldades é conseguir entrar nas rádios, pronto, aí se calhar será a primeira dificuldade, e televisões, evidentemente, será a única, porque de resto... O tocarmos, o pegarmos no material e deslocarmos aos locais, isso não poderemos considerar dificuldades porque estão ao nosso alcance, no fundo. Ora, dificuldades serão mesmo essas, é nós conseguirmos entrar com alguma facilidade nas rádios nacionais, porque temos a noção que depois de lá estarmos, as coisas se calhar tornam-se muito, muito mais fáceis, difíceis é mesmo conseguir. Ainda hoje em dia, há pouco ouvi quem comentasse comigo também que hoje em dia já não se passa música portuguesa por decreto. Portanto, já se passa pelo gosto que devia passar e de tendo em conta também que a qualidade aumentou bastante. Mas sim, a verdade sim. É que foi necessário um decreto, mas agora recentemente há muito mais música nacional nas rádios. Sim, sim. Mas a pergunta que eu tinha e que tinha a ver com aquela anterior era esta também. Acham que estar na Calda das Taipas ou estar eventualmente ali em Almada as coisas seriam diferentes? Eu acho que sim, acho que seriam bastante diferentes porque primeiro estando em Lisboa estamos ali no meio, não é? Ou seja, estamos ali, nós por exemplo há cerca de 15 dias, 3 semanas tivemos que nos deslocar aqui de cima do norte de Guimarães, ir até Lisboa e tivemos que ir lá uma noite porque tivemos umas 7 ou 8 entrevistas em rádios, em televisões também, e para alguns jornais. Isso, evidentemente, que nós tivemos que recusar algumas entrevistas porque simplesmente, ou elas são feitas por telefone, claro. Ou senão torna-se muito complicado. Estamos a deslocar a Lisboa para fazer uma entrevista só por causa do... Ou seja, perder um dia só para fazer uma entrevista. E nesse aspecto isso acaba por ser limitador. Sim, muito, muito mesmo. E depois também, pronto, estando em Lisboa, acabamos por conhecer melhor os locais onde tudo começa, não é? Os sítios onde se deve tocar, e estando assim mais afastado, isso limita bastante, mas temos que lutar contra isso, evidentemente. Claro, e de algum modo estamos a fazê-lo hoje com esta conversa. Sim, espero que sim. Agradecer naturalmente a disponibilidade do Nuno Lourenço para falarmos aqui do Smartini e, claro, iremos falar mais vezes, seguramente, para saber, batermos à porta o que é que andam a fazer aí por via da música nacional. Um abraço, obrigado por tudo. Muito obrigado e muito bom dia, então. Obrigado, bom dia. Boa Nova, um mundo de emoções.